cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Com três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. O diabo já é velho, mas é grande folião. Na festa mete o bedelho para animar a bailação. Para aquecer o bailarico, abre a torneira ao túnel. O cura dá-lhe o fanico, lá se vai o hidromel. Esta bebida dos anjos que agrada tanto ao demónio. Já tentou São Cipriano, São João e Santo António. Santo António milagreiro fez um pacto com o demónio. O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio. São João tocava caixa com dois paus de marmeleiro. Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro. Guinchava como um leitão quando se lhe puxa o rabo. Pela copa do bordão jorravam roncos do diabo. Do demónio que suave em dia parada, afinava com o harmónio, mas não estava homologada. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois papos no bordão. Criação de Belzebu, diabólica magia. Nas voltas da contradança, quem dançava enlouquecia. E nas voltas da loucura, as almas em desatino saltavam de corpo em corpo, errando do seu destino. O gaiteiro a reunia como se junta um rebanho. Fê-las descer ao inferno, no fogo tomar um banho. E já os corpos em brasa iam fazendo das suas. As vestes esfarrapadas mostravam as carnes nuas. Indulgência, absolutionem et remissionem peccatorum tribu ad nobis Dominum. Com três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. As fêmeas eram lascivas, ondulantes de paixão. Corroídas do desejo, contorciam-se no chão. No terreiro da função, os corpos se confundiam. Seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam. Foram pela noite fora, perdidos no bacanal. Ao som desta banda louca, até ao juízo final. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. Eis que regressamos a uma banda com quem já falávamos, já não falávamos desde há 7 anos. Em 2012, reportávamos aqui o álbum Aves Rara, dos Gaiteiros de Lisboa, e que, se bem se recordam, foi dos discos que mais aceitação teve aqui na Boa Nova. Portanto, considerado como um dos melhores do ano e que, aliás, nos permitiu, inclusive, coisa que vamos querer confidenciar hoje em dia ao Carlos Guerreiro, que é o nosso convidado, nos permitiu fazer uma troca de temas com a Rádio Rex da Finlândia. Portanto, foi dos temas, dos álbuns que mais temas enviámos para ser divulgado na Finlândia. Pois bem, hoje estamos perante um novo álbum que já saiu no início do corrente mês de abril e que se chama Bestiário. Portanto, o novo álbum dos Gaiteiros de Lisboa. Podemos dizer que pelo meio houve, entre aspas, um best-of neste período em que não falámos, mas que, enfim, não foi de facto Boa Nova, não por nossa iniciativa, mas de facto numa questão de agenda, à altura não foi possível gravar. Mas eis que, por via deste Bestiário, estamos aqui hoje com o Carlos Guerreiro para falar do novo trabalho dos Gaiteiros de Lisboa. Gaiteiros de Lisboa, banda iniciada já em 91 e que hoje em dia, ao que julgo saber, se mantém ainda dois músicos da constituição inicial. Antes mais, e um deles é o próprio Carlos Guerreiro. Antes mais, Carlos, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, em que seja virtual, uma vez que é ao telefone, mas bem-vindo até aqui, até ao frio, que regressou em força. Ora, frio esse que nos convida à dança. E este disco é um disco que seguramente, ainda que não seja a dança, dificilmente alguém conseguirá estar a ouvi-lo sem mexer o pé. Essa é uma marca dos Gaiteiros de Lisboa ou é uma marca que está muito enfatizada com este Bestiário? Eu acho que nós sempre tivemos um bocado a preocupação não é uma preocupação, é no fundo é uma tendência natural. Exatamente. De explorar os ritmos, tanto os ritmos tradicionais como às vezes até o ritmo, quer dizer, no fundo a maior parte dos ritmos são sempre populares, não é? E isso interessa-nos e é um aspecto que nos interessa muito em cada nos temas, é ter um certo balanço, qualquer coisa que mexa com o corpo, para além de mexer também com a cabeça. Precisamente. E o mexer com a cabeça vai também pela via das letras, mas isso é uma virtude que tem o nosso programa, de que as pessoas vão ouvindo o álbum ao longo da nossa conversa e vão captando também aquilo que lhes é dito. Até porque os Gaiteiros assim nos primaram com boas letras e uma boa dicção, que nos permite de facto também perceber que não é só música, e não é só música popular, ainda que possamos dizê-lo que os Gaiteiros de Lisboa surgem agora com novos elementos. Ainda que mantenha pelo menos dois deles, no caso do Carlos Guerreiro. Esta entrada de pessoas, de algum modo, faz recriar os Gaiteiros de Lisboa? É próprio dos Gaiteiros ter esta reinvenção? Não, isso foi de facto um acidente de percurso. Eu acho que foi natural, isso já aconteceu com outras bandas. Uhum. As pessoas foram umas por razões de saúde, outras por razões de saturação, outras porque o projeto já não lhes dizia grande coisa, resolveram sair. Mas não foi uma saída, quer dizer, apesar de ter sido uma saída repentina, eu acho que se aqueles elementos tivessem continuado no grupo, isto agora não é uma questão de culpar seja quem for, é uma questão de dinâmica do próprio grupo, uhum. Se calhar neste momento não estaríamos a renovar coisa nenhuma. Se calhar iríamos gravar um disco, se calhar o disco seria bom na mesma, mas a própria dinâmica do grupo estava a ficar mais pesada, mais triste, mais velha, mais... E de facto a entrada destes novos elementos, para já todos eles eram admiradores do grupo e entregaram-se ao trabalho assim apaixonadamente. É verdade que isso aos dois elementos que ficaram, e até principalmente por mim, que sou o diretor musical, isso deu bastante trabalho, não é? Mas acho que chegámos agora a esta forma, que é uma forma não só renovada, como também com outra força. Ao princípio comecei a puxar por eles, e agora são eles que puxam por mim, e de facto sinto-me como se estivesse no princípio do grupo. No berço que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto. No mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida dá lugar à chamateia. Oh, mamãe, oh, chamarrita, meu alento vai e vem. Vou embarcar nesta dança sapateia. Oh, meu bem. Oh, meu bem, oh, chamarrita, meu alento vai e vem. Vou embarcar nesta dança sapateia. Oh, meu bem. Se a sapateia não der para acalmar minha alma inquieta, estou para o que der e vier nas voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateia, eu quero ar contradizer o aperto desta bruma que às vezes me quer vencer. Chamarrita, meu alento vai e vem. Vou embarcar nesta dança sapateia. Oh, meu bem. Oh, meu bem, oh, chamarrita, meu alento vai e vem. Vou embarcar nesta dança sapateia. Oh, meu pai. Para além do Carlos Guerreiro, resta então o Paulo Tato Marinho, da versão inicial dos Gaiteiros, e juntam-se nomes, bem, já sobejamente conhecidos aqui na Boa Nova. Alguns deles já foram aqui entrevistados no lugar onde está o Carlos Guerreiro, a propósito de outras bandas. O caso, por exemplo, Miguel Veríssimo, já falamos com várias vezes a propósito dos Melec Macaia. Uhum. O Miguel Quitério, o Paulo Charneca, que aliás já tinha pertencido aos Gaiteiros, e o próprio Sebastião Antunes, que era nome próprio, quer nos Quadrilha. Estes nomes que agora se juntam aos Gaiteiros, vem de um processo de escolha, ou de algum modo houve várias questões que fez com que eles de algum modo se fossem integrando nos Gaiteiros de Lisboa? Isto foi um processo que começou há 3 anos, quando decidimos que a banda não ia acabar. Começámos a ouvir pessoas, fizemos algumas tentativas, houve pessoas que entraram, depois voltaram a sair, e foi um bocado atribulado até conseguirmos chegar a esta forma final. E aconteceu assim, foi acontecendo, uns foram sugerindo outros, e posso dizer que neste momento todos os elementos que nós temos, pode-se dizer que são bons e cumprem perfeitamente e estão perfeitamente integrados dentro do espírito do grupo. E o que é que cada um deles trouxe para os Gaiteiros de Lisboa? Tendo em conta também o seu background em termos musical, conhecemos, já falámos aqui do João Miguel Veríssimo, é um excelente músico, portanto, um excelente executante. O próprio Sebastião Antunes tem, enfim, um carisma que é conhecido e que também é muito mediático. O que é que cada um deles conseguiu trazer para Gaiteiros de Lisboa e que o próprio Carlos, hoje olhando para este disco, percebe que são novidades? Trouxeram, independentemente, para além do seu valor pessoal, que é bastante, trouxeram uma grande disponibilidade e uma grande vontade de levar o grupo para a frente, para além até do que são as gravações, e os ensaios têm estado a correr lindamente, e há sobretudo aqui uma grande disponibilidade que me apraz bastante, uma grande vontade de trabalhar. Agora, o que virá a seguir, vamos ver. Era uma vez um aldrabão, fazedor de vilezas e canalheiro até mais não. Estar armada em rabo com pulgas não faz farinha, não há pão para malucos, já se adivinha. És ave de mau agouro, suas tupinhas, ouvidos de mercador, és picuinhas. É aqui que a porca torce o rabo, és uma pessoa ou és um rabo. Não podes com uma gaita, pelo rabo devagar se vai ao longe, seu ingrato. Vai cantear macacos, vai dar banho ao cão, vai te encher de moscas, vai limpar o salão, e plantar batatas e de comer no chão, e lavar a boca e lamber sabão. Coisa, orelhas loucas, salvar honra do convento neste momento, fazer castelos no ar, toca apanhar, fugir com o rabo à seringa, é de ginga, és abaixo de pulga, pulga de cão, estou entregado e charada, até mais cão, contra tudo e contra todos, vida de cão, como manda o figurino, comer no chão. Vai cantear macacos, vai dar banho ao cão, vai te encher de moscas, vai limpar o salão, e plantar batatas e de comer no chão, e lavar a boca e lamber sabão. Caraco, a ventesma, a bécula, cavalgadura, nagulho, está fermo, morcão, verdugo, trampolineiro, foscão que já és parão, vai com os porcos, vai-te catar, besta quadrada, põe-te na alheta. Vai pentear macacos, vai dar banho ao cão, vai te encher de moscas, vai limpar o salão. Sou sem terra! Tens e de comer no chão. Estou tramada! Cagliostro! Calígula! Vai pentear macacos, vai dar banho ao cão. Vai te encher de moscas, vai limpar o salão. Lade! Tens e de comer no chão. E Nero! Fala em, portanto, em ensaios, o que supõe os concertos. E os Gatos de Lisboa habituaram-nos muito a andar não só pelo país, mas, enfim, correr um pouco o mundo. Realmente, a própria Península Ibérica é quase a vossa casa. Eu arriscaria a dizer, mais do que Portugal, é a Península Ibérica a vossa casa. E o facto de ter hoje em dia estes músicos também que têm requisições por via das bandas onde estão ligados também, não poderá causar aqui alguma dificuldade até de agendamento? Confesso que não tem sido fácil. Cada um tem as suas solicitações, e muito bem, mas acontece que em alguns deles também os projetos estão assim um bocado adormecidos. O caso do projeto do Sebastião, por exemplo, o caso do projeto pessoal do Quitério. No caso do Miguel Veríssimo, não, os Melec Macaia continuam aí ainda bem cheios de força. Mas é verdade que eles próprios acabaram por vir concentrar as suas energias criativas também, preferencialmente até, nem teve que ser uma escolha, que são um bocado as fatalidades do mercado, mas o que é verdade é que eles estão praticamente inteiramente dedicados ao grupo, mas claro, há sempre outros agendamentos e temos que fazer sempre um bocado de slalom entre as disponibilidades, mas tem-se feito. Ó pastores do Verde Prado, recordai pro vosso bem, vendo de Cristo o reinado, e no presépio de Belém, vão pastores e serranos, e todos com grande alegria vão cantando e levando, e à Virgem de Santa Maria. Tão belo, onde foste lá nascer, e ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. Oh, meu menino Jesus, não queiras menino ser, ao rigor do caramelo, a neve te faz tremer. A neve te faz tremer. Dá-me o teu menino, Nando, Nando, Nando. Dá-me o teu menino, vai à missa que eu lá vou. Dá-me o teu menino, Nando, Nando, Nando. Chama pai a São José, que lhe trouxe uns sapatinhos da feira de Santo André, da feira de Santo André. O menino chora, chora, chora pelos sapatinhos. Haja quem lhe dê as solas, que eu lhe darei os saltinhos. Eu lhe darei os saltinhos. Dá-me o teu menino, Nando, Nando, Nando. Dá-me o teu menino, vai à missa que eu lá vou. Dá-me o teu menino, Nando, Nando, Nando. Carlos, sabe quem estreia aqui na Boa Nova, que é o caso do Carlos, mas na altura não foi consigo que falámos, quando eu reporto uma vez rara, um disco já de 2012, mas quem estreia aqui na Boa Nova tem que passar por três desafios, espero que esteja disponível para eles. Diga. Então vamos a ele. Antes de mais, não sei se conhece aqui a cidade, Oliveira do Hospital. Não. Pronto. Mas já lá fui, mas sempre de passagem. Eu peço que acredite em mim quando lhe vou dizer que temos aqui um bom anfiteatro natural, um bom palco, é o que nos dizem as bandas que cá estiveram, uh-huh. E que convidámo-lo para um concerto dos Gaiteiros de Lisboa. Melhor concerto, vou dizer, convidamos para uma festa promovida pelos Gaiteiros de Lisboa. E que, como, enfim, beirões que somos, queremos ser hospitaleiros e assim. Carlos, traga consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Carlos iria convidar? Isso agora, assim, de repente, da música portuguesa, claro. Da música portuguesa, sim. Estou? Sim, sim, da música portuguesa. Não tem que ser bandas, podem ser. Não, deixe tudo, está tudo em aberto. Não sei, neste momento a música portuguesa está de muito boa saúde e tem muito bons elementos e muito boas bandas e muito bons intérpretes. Sei lá, olha, eu adoraria fazer um dia um concerto no mesmo espaço que o Miguel Araújo, por exemplo. Miguel Araújo, muito bem. Que é alguém de quem eu gosto muito. E assim, de repente, sei lá, olha, o Sérgio Godinho. Sérgio Godinho, muito bem. Já ambos estiveram aqui também no Caso Fazem, Caso Tocam. Finge que é lida se alguém de repente aparece, mas só porque nunca aparece é que Maria da Glória acontece. Maria da Glória acontece. Maria da Glória acontece. Maria da Glória acontece. Maria na paz, diz-nos em que cais, vais-nos embarcar inteira, de saber da maneira, de saber da cidade. Os meus sonhos são de laços e também são de liberdade. Os meus sonhos são de laços e também são de liberdade. O segundo desafio é algo diferente. Vem alguém da cena internacional. Vem fazer um concerto a Portugal e mal chega diz: eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos gaiteiros de Lisboa. Ora, com quem é que, de onde gostaria que viesse um convite deste tipo? Olha, de alguém que eu sei que também nos admira, que são os Cronos Corta. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. E esse disco pedem aos Gaiteiros de Lisboa que façam uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para integrar o tal disco de tributo. Hoje em dia, quem é que gostaria de homenagear e com que música é que o fariam? Esta pergunta é terrível. Estou a mexer com amigos e mestres. Mas sei lá, olha, uma coisa que nós nunca fizemos foi com o tema do Fausto, por exemplo. Fausto Bordal Dias, já agora? Fausto Bordal Dias, que é de facto, foi um dos meus mestres e foi alguém, é alguém que, sem saber, tem influenciado muito a obra dos Gaiteiros de Lisboa. Muito bem. E já agora o tema, quero pensar... O tema, sei lá, daqueles mais conhecidos, mais, pronto, mais balançados, mais referentes ao é aquele que para mim é o melhor disco da música popular portuguesa, que é o Por Este Rio Acima. Por Este Rio Acima, exatamente. Qualquer um dos temas seria com gosto. Seria bom, mas sei lá, navegar, uma coisa assim. Vai navegar, ó canadeiro, e no teu corpo entre quatro paredes. Vai dar-te um beijo, ir ao fundo, ó canadeiro, vai navegar. E a propósito destes convites, eis que surgem neste bestiário nomes que foram buscar. O Zeca Medeiros, o Pedro Oliveira, ex-Sétima Legião, Filipe Paes e João Afonso, as meninas do Segue-me à Capela, o Rui Veloso. Em que momento deste bestiário surgem estes nomes e como é que foi chegar ao pé deles? Olha, gostaríamos que no próximo disco dos Gaiteiros vocês colaborassem. Um disco dos Gaiteiros é um disco que, precisamente por nós não estarmos naquele campeonato do mainstream, nem termos aquela obrigação de gravar um disco de tanto em tanto tempo, tudo o que surge num disco deste género é fruto de tudo o que o grupo viveu e as pessoas do grupo viveram ao longo dos anos que foram entre o último disco e este, ou o disco anterior e este. E são amigos naturais do grupo, são pessoas com quem nós sempre quisemos partilhar e este não é o único disco em que nós fazemos isso, já o temos feito com outros, e são, digamos, que os inimigos, que os amigos naturais do grupo. E eu sempre gostei de partilhar o meu trabalho com os meus amigos. Bate, bate o coração como um comboio a vapor, vou de comboio a mansão para falar ao meu amor. Na vidraça tudo passa, pouca terra, a terra vai, oh ai. Entra a saca, sai a vaca, dorme a filha, fuma o pai. Este disco foi daqueles que, quando foi para o estúdio, já ia muito bem pensado, ou foi no estúdio que começou a ter outros contornos e que hoje, se calhar, é bem diferente daquilo que foi até idealizado? Não. Por acaso este disco foi para o estúdio já com as maquetes todas feitas. Uhum. E o processo de gravação foi praticamente jogar a partir da maquete, ir substituindo as pistas da maquete por pistas em estúdio, de maneira que estava tudo já bastante previsto. Claro que há sempre surpresas, há sempre coisas que se ensaiam, há sempre coisas que se experimentam, e isso, claro, isso é graças também, e eu queria agora aqui prestar também uma homenagem ao técnico de som, que foi o Cajó, que já nos tinha gravado outros discos, que de facto se implicou, para já, ele foi co-produtor do disco, e depois implicou-se no disco como se fosse mais um elemento do grupo, o que foi extremamente enriquecedor. O trabalho de Carlos Jorge Gonzalez. Oh, rema, rema, companheiro, vem celebrar a luz da manhã do meu amor. Fiquei prisioneiro, o seu olhar será meu talismã. O seu olhar será meu talismã. Sei que vou zarpar, adeus, adeus, ó minha amada. Vou vencer marés e assombração. Sei que vou zarpar, hei de remar de madrugada ao compasso do teu coração. Vou vencer marés e assombração. Hei de subir as gávias do vento, serpentear as lanças do mar. O meu arpão será meu sustento, minha galera será o meu solar. Minha galera será o meu solar. Boa Nova, um mundo de emoções. Sei que vou zarpar, adeus, adeus, ó minha amada. Vou vencer marés e assombração. Sei que vou zarpar, hei de remar de madrugada ao compasso do teu coração. Vou vencer marés e assombração. Sei que vou zarpar, adeus, adeus, ó minha amada. Vou vencer marés e assombração. Sei que vou zarpar, hei de remar de madrugada ao compasso do teu coração. Vou vencer marés e assombração. Há pouco, e voltando à questão da falava dos ensaios, este disco, uma vez mais, e olhando para os álbuns anteriores, é mais um daqueles que, ao vivo, pode ganhar uma dinâmica muito própria. Ou seja, poderá ser completamente, entre aspas, não é desvirtuado, porque não é o termo correto, mas poderá levar vários cambiantes diferentes daquilo que está vertido em disco, poderão ser as apresentações dos Gaiteiros de Lisboa. Sim, um disco é sempre uma cristalização no tempo, não é? Aquilo está ali e está imutável. E nós caracterizamos bastante por ir transformando os temas ao vivo. E é aí, que é no contacto com o público, que eles se enriquecem. E, aliás, isso começa a acontecer logo nos ensaios. Porque, de facto, uma performance é mais do que debitar música. É uma postura em palco, é uma atitude. E nós queremos manter essa atitude que sempre nos tem caracterizado. Algum humor, algum sarcasmo, boa disposição, comunicação. E isso há de acontecer, de certeza. Guarda a mão que nos guarda, solta o que te prender. Deseja que não arda o que não tem de arder. Quando a razão te chama, quer-se fazer escutar. Quando a vontade clama, não se quer esperar. Um dia não são dias, mesmo de quando em vez. Não escondas alegrias, não há duas sem três. não te dou ao espanto. Se houver mais circo e pão, guarda o que dás num canto, canto do coração. Torna a fazer, qual de nós não daria para voltar a ter tudo e não ter nada, nada por descobrir. Vai ao portão de entrada quando quiseres sair. Sai pela vida fora, saibam que estás por cá. O tempo marca a hora das horas que não dá. Dá o teu pouco e tanto, dá o teu sim ou não, dá o que tens, um canto, canto do cantar. Falávamos aqui de concertos e agora vai aqui uma provocação. Estamos a atingir quase um número de redondo dos 30 anos. Ainda são só 26. Muito bem, mas é a pergunta que se faz. 26. Não, isso na minha idade é muito importante, 4 anos. Obrigado, esteve muito bem agora. Mas é aquilo que o desafio que vem aqui é este. Não estará na altura de haver uma componente de imagem para mostrar? Como digo, um DVD, eventualmente, para levar aquilo, porque enfim, os Gaiteiros de Lisboa gozam de uma fama que é verdadeira, porque também já assisti, de que ao vivo são de facto muito bons. E não faltará aqui componente de DVD para chegar a esse público que ainda não vos viu, eventualmente também até lá fora? Isso aí já é uma questão do mercado, e de facto nós temos um disco ao vivo, não é? Mas o DVD já... Nós temos, por exemplo, houve coisas que nós já tentámos fazer e que não fizemos por razões de mercado, porque não se vendiam. Nós temos um trabalho histórico das coisas que nós fizemos, que eu mais prezo, por exemplo, que foi o concerto com os de Olinda, que foi uma coisa que saiu lindamente, perfeitamente. Tem registro em imagem, tem registro de áudio, tem tudo para fazer um DVD, e por ações de mercado acabou por não se fazer. Provavelmente far-se-á qualquer dia, mas não... A mim o que me disseram é que na FNAC os DVDs que mais vendem, vendem dois por semana. Que não, o mercado não estará muito interessado nisso. Mas não quer dizer que nós não venhamos a fazer uma edição de autor, qualquer coisa assim, até para ficar como documento histórico. Comprei uma capa chilrada, bilrada qual tripa talhada. Fui à casa do chilrador, bilrador qual tripa talhador. Que mais chilraço, bilraço qual tripa talhaço. Que lhe pagaria? comprei uma beca bordada, pintada rabeca talhada. Fui à casa do bordador, pintada rabeca talhador. Que me abordasse, pintasse rabeca talhada. Que eu lhe apagaria. Comprei uma pipa furada, rachada sarapim talgada. Fui à casa do furador, rachador sarapim talgador. Que me furasse, rachasse sarapim talgasse. Que eu lhe apagaria. Comprei uma roda quadrada, quebrada zaraguilha altada. Fui à casa do quadrador, quebrada zaraguilha altador. Quadrasse, quebrasse, zaraguilha ao passo. Que eu lhe apagaria. Capa chilrada, milrada, qual tripa talhada. Fui à casa do chilrador, milrador, qual tripa talhador. Que me achilrasse, milrasse, qual tripa talhada. Que eu lhe apagaria. Chilradura, bilradura, qual tripa talhadura. Chilradura, bilradura, qual tripa talhadura. Chilradura, bilradura, qual tripa talhadura. Chilradura, bilradura, qual tripa talhadura. Chilradura, bilradura. Capa chilrada, nunca vestirá ninguém. Passa do filho para a mãe, da solteira para a casada. Pipa furada, não está cheia nem vazia. Parece feitiçaria, mesmo aberta está fechada. Beca bordada com linha de seda fina, por uma linda menina de um soldado namorada. Roda quadrada faz andar aos solavancos, carroça de saltimbancos, rodando desengonçada. Capa chilrada, nunca vestirá ninguém. Passa do filho para a mãe, da solteira para a casada. Pipa furada, não está cheia nem vazia. Parece feitiçaria, mesmo aberta está fechada. Beca bordada com linha de seda fina, por uma linda menina de um soldado namorada. Roda quadrada faz andar os solavancos, carroça de saltimbancos, rodando desengonçada. Um disco novo pressupõe mais concertos, naturalmente. É reviver e ter essa ideia. O que é que já há neste momento previsto para os Gaiteiros de Lisboa, quer para o país, quer em termos de saídas? Quer dizer, em relação ao movimento que nós temos tido na nossa história, neste momento pode-se dizer que estamos a entrar numa fase florescente. Claro que é uma fase florescente muito, muito relativa, porque ainda temos poucos pedidos, mas eu acho que vai. Se calhar se eu tivesse saído dois meses antes, teríamos mais convites para festivais. Sim, neste claro. Momento os alinhamentos para os festivais já devem estar praticamente concluídos. Se bem que hoje em dia se vai marcando cada vez mais tarde. Mas de facto quase todos os dias nos aparecem hipóteses. Muito bem. É uma questão de estar atento e acompanhando também, quer no vosso Facebook, sim, quer no vosso Facebook. Nós queremos tocar ao vivo. Vai? Exatamente. E é uma questão de estar atentos e aí acompanhando. Aliás, está aqui o link na nossa página. Já estamos à espera de um convite da Oliveira do Hospital. Olha, está aqui, enfim, seguramente alguém nos há de ouvir. Esperemos bem que sim, e era bem lembrado. Falámos aqui também, agora falou do mercado e falou, enfim, da venda dos discos e falou também daquilo que se possa ser uma edição de autor. Enfim, os discos hoje não vendem, como bem sabe, aliás, não é os vossos, não vendem, pronto. E isso faz com que as pessoas hoje é praticamente, entre aspas, youtubado, que vão à procura das coisas. E também que vocês, atentos a essa questão, acabem também a entrar no campo do videoclipe, melhor, do teledisco, não é? É fruto do tempo. Hoje em dia é impossível que a música não tenha componente de imagem? Se assim não for, parece que nem aconteceu. Eu acho que sim, quer dizer, não é novidade nenhuma dizer que as regras têm mudado muito nos últimos tempos. E também por isso, isso foi um aspecto, isso foi um outro aspecto importante que foi influenciado precisamente pela entrada de novos elementos no grupo. Os elementos antigos, que são andam todos pela minha idade, toda dos 70 anos, não tinham esse. Quer dizer, são pessoas que estão ligadas à informática, trabalham com computadores, mas de facto não se falava essa linguagem e de facto foi principalmente o Miguel Veríssimo que tratou de nos dar visibilidade nessas plataformas todas e sem dúvida que a nossa visibilidade aumentou, mas muito consideravelmente desde essa altura. Eu acho fundamental jogar com as regras que existem, porque eu continuo a achar que mesmo assim o suporte CD, eu acho que há uma certa tendência. Eu vi no outro dia uma coisa que dizia que esta nova febre do vinil vem também fazer despertar de novo um pouco o CD, porque as pessoas, quer dizer, essas regras das plataformas digitais são coisas para gente mais nova que consome a música de uma forma um bocado mais avulsa, mas há sempre aqueles que gostam de ter o objeto, que são dos suportes. É importante, porque tendo o disco num suporte, não é só um debitar de músicas, mas nós, por exemplo, tivemos uma grande preocupação em relação à capa que foi feita pelo João Lemos, que já tinha feito a capa do Sátiro, ele desenha para a Marvel, portanto é um indivíduo que desenha muito bem. A capa do disco e o booklet em si também já são uma obra. E eu acho que, para mim, para além da questão, nós chegámos a pensar que agora para o surgimento do disco, para o surgimento do grupo, o que é que seria melhor? Seria gravar um CD com 10 ou 11 temas, como este tem, ou se seria de lançar, sei lá, imagino de 3 em 3 meses, lançar um tema na rádio, E eu cheguei à conclusão que o melhor era mesmo gravar o CD, porque para mim eu ainda sou daqueles dinossauros para quem o conceito de obra é uma coisa importante. Sim, mas há muita gente, e não é só os de mais idade, assim, há muita gente nova também que não gosta do efêmero, portanto, gosta muito mais de ter o trabalho em si, como disse há pouco, datado, está datado, e corresponde aos gaiteiros. Agora, esse pessoal também vai à procura, eventualmente, de Danças Chamas, que há pouco falávamos, de álbuns mais antigos, do Alves Rara, e isso é que às vezes é uma dificuldade, é encontrar esses discos. Pois, nós temos pensado bastante nisso, e eu gostava até, inclusive estamos a pôr a hipótese de pôr, porque as editoras que editaram esses nossos primeiros álbuns ou já se desfizeram dos masters, ou nomeadamente a Farol, que entretanto se transformou numa grande multinacional, com outros interesses, e nós neste momento sentimos que, e cada vez que sai um disco novo, os anteriores têm sempre tendência para se vender um pouco mais. E neste momento, estive no outro dia na FNAC, que é a entidade que vende mais discos em Portugal, se não a única, e de facto eles só lá tinham a história e este nosso último, tudo o resto arrisca a perder-se, e nós estamos a pensar inclusivamente editar online. Muito bem. Os temas, os discos passados. Mulher sem rumo nem rota, guerreira nas horas vagas, padeira da Aljubarrota. Nasceu em Faro de família pobrezinha, mas a fama que ela tinha era de ser bicho raro. Ao desamparo gostava de andar à briga, dos homens era inimiga, para eles à bordoada. À uma cabeçada. Era forte como um touro, tinha um coração de ouro, tão temida como amada. Quando um soldado por ela se apaixonou, sincero se declarou, queria ser seu namorado. Apaixonado, aceitou-lhe as condições, lutarem como leões para ver quem era mais forte. Mas quis a sorte ser um mancebo mais fraco, ela fez dele um cavaco e o pobre entregou-se à morte. Mulher sem rumo nem rota, guerreira nas horas vagas, padeira da Aljubarrota. Conta um jugral que abalou para Castela, embarcou num barco à vela para fugir ao tribunal. Mas sem aviso vieram piratas mouros, levaram gente e tesouros, foi escrava de improviso. Foi prisioneira, mas num gesto triunfal fugiu para Portugal, acostou à Ericeira. E caminheira partiu sem rumo nem rota, foi parar ao Jubarrota, teve ofício de padeira. Mesmo sem crer, heroína dos enganos, foi guerreira sem saber, martírio dos castelhanos. Nuestros hermanos levaram com a pá do forno e partiram sem retorno da terra dos lusitanos. Mulher sem rumo nem rota, guerreira nas horas vagas, padeira da Aljubarrota. De Almeida, seja história ou seja lenda, revelou-se na contenda modelo de liberdade. Fazia pão, broa de milho e bolos, não sabia marcar golos, não foi para o panteão. Pois bem, falámos então com o Carlos Guerreiro, de Gaiteiros de Lisboa, a propósito deste seu álbum Bestiário. Guardámos a conversa para ser editada neste primeiro dia, no dia 25 de Abril. Acho que não podia ser melhor escolhida em termos de data. Enfim, estou a falar de pessoas que são contemporâneas e que, de algum modo, viveram essas experiências com o José Afonso, o Sérgio Godinho, que há pouco falámos, com o próprio José Mário Branco, enfim, que Giacometti lhe diz alguma coisa, enfim, de algum modo é aquilo que vai ficando desse trabalho imberbe de há muitos anos atrás e que hoje é, felizmente, e por via desses novos músicos que há pouco falou também, hoje é redesenhado e felizmente também com a vantagem de que seguramente Gaiteiros de Lisboa tem futuro. E a última pergunta tem a ver com esse. Qual é o futuro Gaiteiros de Lisboa? E se tem a percepção que havia um conjunto de pessoas que não prescindia de estar à espera deste bestiário? Essa é a pergunta um bocado... fazer futurologia, quer dizer, o futuro para mim será aquilo que o presente trabalhar, não é? Aquilo que nós semearmos hoje, vamos colher amanhã. É verdade que eu tenho passado grande parte da minha vida a semear coisas que depois muitas vezes não se colhem. Mas desde que nós tenhamos disponibilidade, eu acho que o grupo vai continuar. E inclusive agora o disco ainda não saiu, ainda saiu há pouco tempo, e eu já começo a ter ideias de coisas novas para fazer, para gravar, de maneira que, não sei, vamos ver. Olha, à nossa quota parte estaremos atentos e sempre que possamos bateremos à porta para saber o que é que andam a fazer. Carlos, olha, muito obrigado pela atenção que teve para o Boa Nova e iremos falar seguramente mais vezes. Sim, senhora, com certeza. Muito obrigado. Passei pela tua porta e vixei pelo ferrolho, mas o demo da tua nai meteu-me um pau por um olho. Meteu-me um pau por um olho, vai lá raio, vai lá velo. Vai, esta noite hei de ir alá. Menininha, não tenhas medo, deixa-me a porta trancada com a palha de centeio. Com a palha de centeio, ai lará. Tenho barcas, tenho redes, tenho navios no mar. Tenho uma nena bonita, pra que quero trabalhar? Tenho uma nena bonita, pra que quero trabalhar? Ai, lala, eu, ai, lalelo, a criada do cura tem um neno, tem um neno pequenino. A sardinha fresca em Vigo, pra bom vinho Rivadavia, e pra mulheres bonitas, Orense que tenha fama. E pra mulheres bonitas, Orense que tenha fama. Ai,